3.2 – Ajuste e personalização de modelos. Na sessão anterior, exploramos as ferramentas que permitem a manipulação de modelos. Modelos de linguagem generativa pré-treinados são ferramentas poderosas, mas podem não atender perfeitamente às necessidades específicas de uma aplicação. O ajuste e a personalização permitem adaptar esses modelos para tarefas específicas, melhorando sua eficácia e adequação a contextos particulares. Nesta sessão, exploraremos os conceitos de ajuste fino, fine-tuning, e personalização, apresentando exemplos práticos e destacando como implementar essas técnicas. 3.2.1 – Por que ajustar e personalizar um modelo? Os modelos pré-treinados são desenvolvidos com base em grandes volumes de dados genéricos, abrangendo uma ampla variedade de tópicos. No entanto, aplicações específicas podem exigir vocabulário especializado, adaptação para áreas como saúde, direito ou engenharia. Tons e estilos, ajuste para a linguagem formal, criativa ou voltada para o público infantil. Melhor desempenho em tarefas específicas, como tradução, classificação de sentimentos ou geração de respostas técnicas. O ajuste fino e a personalização permitem que os modelos aprendam nuances e peculiaridades específicas, melhorando sua performance em contextos definidos. 3.2.2 – Ajuste fino, fine-tuning. Imagine que você quer usar um modelo de linguagem para gerar textos médicos, mas ele foi treinado em um conjunto de dados geral, com textos de diversas áreas. O ajuste fino permite especializar o modelo, treinando-o com dados específicos da área médica. Como funciona? Ponto de partida. Um modelo de linguagem pré-treinado, como o GPT-3, serve como modelo base. Dados específicos. Você precisa de um conjunto de dados de treinamento com textos da área médica, como artigos científicos, prontuários médicos e bulas de medicamentos. Treinamento adicional. O modelo é treinado com esses dados específicos, ajustando seus parâmetros para se adaptar à linguagem e aos conceitos da área médica. Resultado: um modelo mais preciso e eficiente para gerar textos médicos, com vocabulário especializado e conhecimento do domínio. Exemplos. Tradução especializada. Ajustar um modelo para traduzir textos jurídicos com precisão na terminologia e nos termos específicos. Análise de sentimentos em um nicho. Adaptar um modelo para analisar sentimentos em reviews de produtos de beleza, com foco em termos e expressões comuns nesse nicho. Geração de código em uma linguagem específica. Ajustar um modelo para gerar código na linguagem Python com conhecimento das bibliotecas e frameworks mais utilizados. No código 5 que temos aqui, somos apresentados a um fragmento de código Python que revela o fascinante processo de treinamento de um modelo de linguagem avançado, especificamente o GPT-2. Imagine que estamos construindo um sistema capaz de gerar texto coerente e relevante, quase como se fosse um escritor digital. Para isso, precisamos ensinar o computador a entender e reproduzir a estrutura da linguagem. O código começa importando ferramentas essenciais da biblioteca Transformers, que é como um kit de construção para trabalhar com modelos pré-treinados. Em seguida, carregamos o GPT-2, um modelo já treinado em uma vasta quantidade de texto da internet, o que lhe dá a um estudante um livro didático antes de começar a aula. A etapa seguinte é preparar os dados de treinamento. No exemplo, vemos que o modelo será treinado com textos relacionados a contrato de compra e venda e ação de execução de título. Isso significa que o GPT-2 aprenderá a gerar textos específicos sobre esses temas, adaptando seu conhecimento geral para um domínio mais restrito. O código também define parâmetros importantes, como o tamanho máximo das sequências de texto, max length, e o tamanho do lote de dados usado em cada etapa do treinamento, per device train batch size. A configuração do treinamento define onde os resultados serão salvos, output dir, quantas vezes o modelo passará por todo o conjunto de dados, non-train depox, e com que frequência os checkpoints do modelo serão salvos, seis steps. Finalmente, o código cria um objeto trainer, que orquestra todo o processo de treinamento, combinando o modelo, os dados e as configurações. Ao executar o comando trainer.train, o treinamento é iniciado, e o modelo começa a ajustar seus parâmetros internos para melhor se adequar aos dados fornecidos. Em resumo, este código demonstra como um modelo de linguagem pré-treinado treinado como GPT-2 pode ser adaptado para tarefas específicas através do processo de treinamento. Ao fornecer dados relevantes e ajustar os parâmetros de treinamento, podemos criar sistemas capazes de gerar texto coerente e útil em diversos domínios, abrindo um leque de possibilidades para aplicações como chatbots, assistentes virtuais e geração de conteúdo automatizada.